Capítulo 5. Ilicitude e causas de exclusão. A ilicitude, ou antijuridicidade, é o segundo elemento da estrutura do crime, definida como a contrariedade entre a conduta do agente e o ordenamento jurídico vigente. Para a prova da Guarda Municipal de Manaus, é fundamental compreender que, embora uma conduta seja típica, esteja descrita na lei como crime, ela não será punível se estiver amparada por uma causa justificativa, pois o Estado permite a ação em situações específicas. 5.1. Conceito de ilicitude e excesso punível. A ilicitude é a relação de oposição entre o fato praticado pelo agente e o direito. O Código Penal, no artigo 23, estabelece as situações em que, embora o fato seja típico, não há crime devido à exclusão da ilicitude. Excesso punível. Artigo 23, parágrafo único. É um dos pontos prediletos da banca Consulplan. Conforme a lei, o agente que, em qualquer das causas de exclusão da ilicitude, exceder os limites permitidos, responderá pelo excesso. Excesso doloso. O agente sabe que já cessou o perigo ou a agressão, mas continua agindo por vontade própria para causar mais dano. Excesso culposo. O agente, por erro de cálculo, medo ou afobação, negligência ou imprudência, acaba extrapolando os meios necessários para se defender ou cumprir seu dever. Exemplo prático. Um guarda municipal que utiliza a força necessária para imobilizar um infrator age ilicitamente. Porém, se após o indivíduo estar algemado e rendido, o guarda desfere golpes desnecessários, responderá por lesão corporal a título de excesso. Mini resumo. A ilicitude é a ilegalidade da conduta típica. O Código Penal exclui o crime em situações de necessidade ou dever, mas pune o agente se ele ultrapassar os limites da moderação, seja por intenção, dolo ou por falta de cuidado, culpa. 5.3. Estado de necessidade. Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir-se. Requisitos do estado de necessidade. Perigo atual. A situação de risco deve estar acontecendo no momento. Não admite perigo iminente na literalidade do artigo 24. Não provocação voluntária do perigo. O agente não pode ter criado a situação propositalmente. Inevitabilidade da conduta. O ato deve ser o único caminho para salvar o bem jurídico. Razoabilidade do sacrifício. O bem jurídico salvo deve ser de valor igual ou superior ao sacrificado. Dever legal de enfrentar o perigo. Parágrafo 1º. Este ponto é crucial para a Guarda Municipal. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Exemplo prático. Um guarda municipal que, durante um incêndio em um prédio público, arromba uma porta de propriedade particular para salvar uma pessoa presa nas chamas, age em estado de necessidade. Mini resumo. O estado de necessidade foca em salvar um direito de um perigo atual não provocado pelo agente. É pautado pelo sacrifício de um bem menor para salvar um maior, mas não socorre quem tem a obrigação legal de enfrentar o risco. 5.3. Legítima defesa. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Requisitos da legítima defesa. Agressão injusta. Um ataque humano contrário ao direito. Não se aplica a ataques de animais, salvo se usados como arma. Atual ou iminente. A agressão está ocorrendo ou prestes a ocorrer. Meios necessários. O agente deve usar o que tem à disposição para parar a agressão. Uso moderado. Deve-se usar apenas o suficiente para cessar o ataque, sem buscar a vingança. Legítima defesa do agente de segurança pública. Parágrafo único. Inserido pela Lei 13.964/2019, estabelece que se considera legítima defesa o agente que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Exemplo prático. Durante um patrulhamento em Manaus, um guarda municipal é atacado com uma faca por um indivíduo. O guarda utiliza seu armamento de forma proporcional para repelir a agressão e imobilizar o agressor. A conduta é lícita por legítima defesa. Mini resumo. A legítima defesa permite repelir um ataque injusto contra si ou terceiros, usando os meios disponíveis com moderação. Para agentes de segurança, a lei reforça a proteção ao agir para salvar refém sobre ameaça. 5.4. Estrito cumprimento do dever legal. Esta causa ocorre quando o agente pratica a conduta típica porque está obrigado pela lei a fazê-lo. É a excludente por excelência dos agentes públicos no exercício de suas funções coercitivas. Requisitos: existência de um dever jurídico. A obrigação deve decorrer de lei ou ato administrativo normativo. Cumprimento nos limites estritos. O agente não pode ir além do que a lei ordena. Exemplo prático: um guarda municipal que realiza a prisão em flagrante de um assaltante no centro de Manaus está cerceando a liberdade de alguém, fato típico de cárcere ou constrangimento, mas sua conduta é lícita porque cumpre um dever imposto pelo ordenamento. Mini resumo: no estrito cumprimento do dever legal, o agente público atua porque a lei o obriga. É a justificativa para atos como prisões e apreensões, desde que executado sem abusos ou excessos. 5.5. Exercício regular de direito. Artigo 23. Item 3. Diferente do anterior, aqui o agente não está obrigado, mas sim autorizado pela lei a agir de determinada forma. O direito permite que o cidadão ou o agente realize certas condutas que, em tese, seriam crimes. Requisitos: direito reconhecido pelo ordenamento. A ação deve ter base em lei, costume ou regulamento. Regularidade do exercício. A ação deve respeitar os limites e condições impostos para esse direito. Exemplo prático: um guarda municipal que, durante uma competição oficial de artes marciais da corporação, causa uma lesão leve no oponente seguindo todas as regras do esporte, não comete crime devido ao exercício regular de um direito. Mini resumo: o exercício regular de direito ampara condutas autorizadas por lei, como atividades esportivas violentas ou intervenções médicas. O agente age dentro de uma permissão legal, o que remove a natureza criminosa do ato. Quadro: o que mais cai? Excludentes de ilicitude. Tema: diferença-chave para a prova. Base legal: legítima defesa versus estado de necessidade. Na LD, há uma agressão injusta, humana. No estado de necessidade, há um perigo, geralmente da natureza ou sem culpa. Artigos 24 e 25. Imunidade do garantidor. O guarda municipal não pode alegar estado de necessidade se tiver o dever de enfrentar o risco. Artigo 24, parágrafo 1º. Atual versus iminente. A legítima defesa admite agressão iminente. O estado de necessidade, no texto legal, cita apenas perigo atual. Artigos 24 e 25. Uso dos meios. A legítima defesa exige uso moderado dos meios necessários sob pena de excesso punível. Artigo 25. Reféns. O agente que mata um sequestrador para salvar um refém age em legítima defesa. Previsão expressa. Artigo 25, parágrafo único.